diariamente para várias alternativas, para fazer maldades ou coisas positivas. Então use sua mente somente para o bem. Deus olha por você, pode crer, amém. Podemos usar a mente para várias alternativas, para fazer maldades ou coisas positivas. Então use sua mente somente para o bem. Deus olha por você, pode crer, amém. Todo mundo tem uma mente poderosa, mas tem que saber usar este poder que está dentro de si mesmo. Eu vejo tantas coisas acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas que são alegres e afortunadas, enquanto outras, coitadas, simplesmente não tem nada. Se há alguma dúvida, olhe em seu redor, ver a gente numa boa e outros na pior. É sorte, azar, não sei te responder, mas há em você um infinito poder. E não importa a sua cor, sexo, religião, seu estado de saúde, se tem dinheiro ou não. E seja onde for, esteja onde estiver, deposite sua fé em tudo que você fizer. A fé move montanhas, é uma força surpreendente. Mantenha o pensamento positivo, prepare a sua mente. Comece desde já a exercer este poder. Ele está do lado de dentro e não fora de você. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. Tenha fé em Deus e ame a si mesmo. Muito bem, este é um grande começo. Agora você está no caminho da verdade. Faça seu sonho se tornar realidade. Decida ser feliz, desejo ser feliz. Tenha em sua vida aquilo que sempre quis. As barreiras que existem podem ser superadas através de sua mente, que não lhe deixa faltar nada. Ninguém é perfeito, eu sei, mas a mente é poderosa e essa lei eu sempre respeitei. Não pare de agir como uma pessoa negativa. Pare de pensar na inveja e na mentira. Não existe maré de azar, muito menos acasos. São seus pensamentos que te levam a esses resultados. A felicidade está aí na sua frente, pois você é poderoso, você é inteligente. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. Sei que muitos se preocupam, coisas andam mal. É hora de fazer uma reformulação mental, uma autossugestão otimista que mudará radicalmente a sua vida. Deixando para trás todos os erros do passado, deixando para trás pensamentos de fracasso, erguendo a cabeça de uma forma consciente, não se abatendo, seguindo sempre em frente. Em tudo que você fizer, dê o melhor de si, pensamento positivo, você vai progredir. E jamais desanime se você foi desprezado. Seja sempre vitorioso e nunca um fracassado. O mundo dá muitas voltas, você tem que entender. Se coisas boas você fez, boas coisas irá colher. E nunca se esqueça daquele que nunca te esqueceu. Estou falando de quem? Estou falando de Deus. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. E todo mundo tem uma mente poderosa. O mundo inteiro tem uma mente poderosa. Pode crer. Todo mundo tem uma mente poderosa. Então, não a desperdice. Não a desperdice. Mente poderosa. Todo mundo tem uma mente poderosa. Poderosa.